o comandante do robô mais lindo do século chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. É aniversário de 30 anos da Terror, porra! Ah! Ah! Joga pra cima! É! Ah! Um, dois, três, agora! Let's start it now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga pra cima, só quem é da terror dá o grito. Vem alto, eu quero mais alto aí. Júnior. Alô, Vira Produção. Pega o teu celular, começa a filmar aí. Pega. Pega o teu celular, começa a filmar. Começa a filmar. É o aniversário da terror explodindo tudo. Todos os canhões. Explodiu. E a gente. Na batida, vai! Toma. Mas o que ela quer aí? Mas ela quer o seu fofeto. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Toma. Vai no batidão, bota pra endoidar. O robô vai te pegar. Peraí. Só quem tá solteiro dá um grito, aê! Toma. Uma vizinha fofoqueira dá um grito. E quem é que tem um amigo que tá sofrendo de amor aí? Cadê ele? Doente de amor. Marca teu amigo que tá sofrendo de amor. Marca. Marca o teu amigo que tá sofrendo de amor. Aponta pra ele. Fala assim, ó. Só sofre de amor que não curtiu o Robinson. Só sofre de amor que não curtiu o Robinson. Só sofre de amor que não curtiu o Robinson. Só sofre de amor que não curtiu o Robinson. Só sofre de amor. Família Guanabara tá comigo! Vai moleque doido, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, segurou, tá na hora de doidar. Bora endoidar, eletrizante, bora! Daquele jeito! Oh! Se tu fosse mil grau não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau não era ex, era atual. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar a consciência que a referência é só putaria. Fala, Renanzinho, põe na fita! É só putaria. Do caqueado, putaria, vai! É só putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. Start now and bring this motherfucker down. Vai moleque doido, me olha com cara de mal. Minha pressão não vai parando de jeito nenhum. Baixa meu robô, baixa meu robô. Isso, deixa baixar, quero mandar abraçar a galera aí. Só na manha, só na manha. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando, só caçando, só caçando, só caçando. E cadê meus brother que tão solteiros? Joga pra cima, ei! Para de brava, mangueira maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é sultana. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Os amiguinhos que brota de PT. E o quê? Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De meia tô comendo várias checas. E ela é marreta demais. Não me queria ir agora. Queda! Queda! Queda! Eu que sapotei o copo dessa piranha. Piranha, eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que... Matheus já aterrou do barco! E aí, Matheus? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala. E aterrou de águas lindas também com a gente. Uma bala boa, uma bala que bate a onda. Peraí, peraí, peraí. Aterrou de cabeça também, tá com a gente. Cadê a galera aí? Aterrou da terra firme aqui na frente comigo também. Galera lá do setor. Aterrou do Maguari. Cadê a galera? Família Maguari tá comigo também. Equipe 5 aqui ao lado direito também. Forte abraço para a minha equipe 5. O bonde da BR também tá fugindo aqui com a gente. PDC, galera da cremação também, aqui com a gente. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Galera da Força Jovem, Mancha Verde. Terror do entroncamento também, fechadão, valeu. E a facção jovem também, fechado. Coisas da vida, a minha... Canta. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Quero... E a galera de Barcarina? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai, toque. Vai, toque. Vai, eletrizante. All you people people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Explode! Say hey, hey, hey. Meu band do Vamp tá com a gente! Galera do distrito! Chama, chama novinha pra cá! Chama, chama ela pra cá! Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá! Vai, chama novinha pra cá! Chama novinha pra cá! Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá! Ei, ei, ei! Chama, chama novinha pra cá! Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá! Galera da terror! Do Pardo, tá panando bem com a gente! De Canudos! Chama novinha pra cá! Chama novinha pra cá! Boa noite, povo que é! Aqui é o Rank, tá tocando. Querida, cheguei. Cheguei. O Gabiru e o Careca. Cheguei, querida. O China tá vindo, Guamá. Eu tô chegando, a Gabriela no Magui tá chegando. A Gabriela que eu tô chegando, a Gabriela no Magui tá chegando. Chiquezinho, deixa eu penetrar. Paradinho que você é do Lolina. Tá aqui com a gente, galera das Guajidas. Um forte abraço. Curu Samba. Jaderlândia também com a gente. Cametá. BDC do Guamá. Vai, vai. E aterrou do Benguí. Do Benguola. Eu tô gostando de uma prostituta. Eu era feio e ninguém me queria. Eu tenho uma moto e as bandidas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. E aterrou do Icuí! O aniversário do fortíssimo Zinho, doideira! E o Ítalo da equipe 5! O Iguinho, maravilha, equipe 5! E aterrou do Vargo! Fala, Josiane! Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Adoro, e as novinhas me adoram. E a minha terror da TF. E ela me chamou e falou que gostou, quer. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Sobe, meu robô, sobe um pouquinho, sobe. E a minha família tá mata comigo. Só 10 centavos, só 10 centavos, vai. Yara Paissandu, fala, Yara. E a terror da Barbaia. Mas Rick, o Alex Almeida, o Dick dos Amuzários, a Dula Lena, o DJ Mulher, a Lê Barbearia. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse quando olhei seu celular, vi uma mensagem. O meu parceiro Michael Alves, fala, Michael. Os olhos se encheram de lágrimas. Quero ouvir, quero ouvir. E agora tô no beco sem sair. Derrubi colou lá de amigo Gabriel. Peguei a minha vida e você. Só quis brincar. Quero bem alto, viu? Só quem é da terror vai cantar aí. Ei, aqui se faz, aqui se... Bem alto. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Chora, chora. Pode sofrer que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Toma, toma, toma. Toma na batida. Toma, toma, toma. Toma na batida. Vai. E tá liberado, tá liberado. Mais pólvora. Casal pé de briga! Fala, Maguinho, fala, Nanda! DJ Lohan que tá tocando! Hoje não! Quem é Robin? Vai pro Robin! Quem é Robin? Vai pro Robin! Quem é Robin? Quero ouvir bem alto, hein? Pode pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. Quem é hobby? Vai pro hobby. China, né? Lindoia! Então, derrube colou do Marajó, DJ Vitor, Magrão, o Betinho, o Zig Zig e o William Tubarão comigo, entendi, tá aqui com a gente. Quis aceitar, você nem ao menos tentou, acertar o que fez, sofri e senti essa dor, mas não vou chorar, lutei por nós dois, não vou desistir, você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar. Meu amigo Ítalo e a equipe 5, um forte abraço, Ítalo. É meu também. Super Hot Baile. Meu amigo Malk do Ouro. Super Hot. Sempre fecharam com o Júnior Fala Malk. Viviane Batidão. Não. Meu boot sinistro comigo. Agora veja só. Virou, né? Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo, solidão. Você partiu o coração. Esse pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Com vocês agora aí, hein? E o jogo virou, como esse mundo gira, como esse mundo contou. Vai girar, vai girar, vai girar. E doida pro Tiki. Família Pantanal comigo! Olha o meu robô! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Lançamento! Te pegar. Gritinho das virgens. Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Galera do Corinthians. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Cadê a galera do Paysandu? Aê! Tem alguém do Paysandu aí? Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode dançar pelada, se tiver muito excitada. Pode dançar pelada. Eu tô me você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. E quem conhece essa senhora! Galera da Mancha Verde! Tá aí com a gente, bora forçar, jovem! Só pra te dizer, eu só penso em você. Não há guia de fogo. Essa vai. Eu sou o eterno batata da TV. Na equipe TV. Esse era terror na vez. Essa galera. O Playboy Beiramar. O Gibson. Vaga. Galera do Jururas. Meu coração é Almir GDO. O louro do boxe. O Hernão bebeu o outeiro. Dias, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com essa. Dias, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o galera da terror do entrucamento também. Forte abraço, a gente vai abraçando todo mundo na manhã, na manhã. É nóis. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. E a terror do Bengola. Era Mancha Verde. É nós, pô, bora pra cima. Bora, Mancha Verde. Bora, primeira vista. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Alô, Portuga! Traz as bebidas que o chefe hoje tá com sede, hein? E eu tô na barca, tô afim também. Está aí em teus pés. Combinou tua boca e minha boca. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Toda semana é isso. Não posso esquecer dos lábios. Meu amigo Júnior e a Vanessa também tá comigo. E aí, Júnior? É nóis, xará. Júnior. E aí, bolota? Meu amor. Giovana Moreira, bora, Jean. O Renan. O Adriano Drigo. O Gabriel. Encontrei o amor. Mas sozinho estou. Clay. Porque o destino. Giovana, bora, Renanzinho. Vida terror da terra firme, tamo junto. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou. Tem que ver o horário, tem que ver o horário. Sem você na minha vida. E o quê? Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Canta, canta. Só cama e depois, sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo. Do seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor, procurando flor. E a galera da terror do Marco! Yeah. Aqui na esquerda, estamos juntos, viu? Mancha Verde, galera do entrucamento, é nóis! Você, e as biconidas do camarão! Super. Carol. E o quê? Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro, que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim nenhum super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim a criptonita, me toca e fico fraco. Diz que acabou o amor, e o que eu vou fazer? Diz que é natural, que amores vão e vem. Acabou o amor. Gino Monteiro e Lorival, os caras que comandam o Papo Show, Peróis. Natural, que amores vão e vem. Só quem é da terror, joga a mãozinha pra cima, bate na palma, só a galera da terror, vai doidando, joga pra cima, joga, joga, libra! Yo, yo. Yo. Michael Alves! Yo. E a família Guanabara! Alô, Irã, solta o grave da Irã! Toma na batida, vai eletrizante. Fui pra lembrar, fui pra relembrar. 3, 2, 1. Relembro o tempo bom, vira terror. São 30 anos, não são 30 dias, não. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na batida, toma, toma, toma, toma na batida, deixa no batidão, eletrizante, no batidão, no batidão. DJ Maluquinho, que fúria me colou. Diretoria da Terror me colou por trazer o nosso hobby pra tocar aqui nos 30 anos da Terror. Obrigado pelo convite, meu parceiro Antônio Fernando. É loja, Arô! E pra ver a guarda do terror, vai lembrar esse tempo bom aqui, ó. Quando eu te conheci, minha vida transformou. O quê? Mudou. Quem souber pode cantar, viu? Eu era infeliz e agora sei o que é. Olha o amor. O amor. Não aceito que tudo acabe assim. Grita! Vou gritar, quero ouvir. Eu não vou te deixar mentir. Vira a família Maguari! Pra cima, Maguari! Eu não sei viver. O meu parceiro Gil da TF, fala Gil! O nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem, e meus beijos eu sofro. E toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai girar, vai girar. Vem na primeira dama sempre, né? Ao lado. Ao lado. Se transformou. O que que tu quer? Tudo que eu quero ver. Do que? Pode cantar aí, hein? Sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre. casamento. Veloz, tamo junto, viu? Vai, eletrizante. Os manos da quebrada. Tá aqui com a gente juntinho. Um forte abraço, viu? Para lembrar. Alô, Mancha Verde. Lembra aí, Mancha. Então, tudo bem. Você decidiu pensar mais. Duduzinho, tudo bem, galera, é nóis. Se é assim, tanto faz. Galera da Terror do Par. Não é o final, a gente dá certo. Cadê a galera do bonde do Vamp aí, hein? Menos, você nem ligou. Nosso amigo Sidney Martins. Corpo não pode. É deu tempo de... Cada... Vem, voltou pro Rock Doido. Fala, Sidney. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Não se abre mão de um grande amor. Eu sinto que ainda te faço feliz. Sei que é tão difícil, mas como... Tá liberada a putaria, hein? Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Cadê o Portuga, pelo amor de Deus? Chamei o DJ. Fala o Portuga, não chega, Portuga. E comemos varai xeré. Varai xeré. O Guerra Negra e o Dieguinho. E comemos varai xeré. Varai xeré. Varai xeré. Varai xeré. E comemos varai xeré. Cheguei. Oi. Cheguei, hein? Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado. O bebezinho favalado. O quarto nem está comigo. Era gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Orelha. O MDA e o Charles. E o sujo da TF. Fala, sujo. E saiu com orelha quente. Já deu o melhor do chapa. Enquanto isso, toma! Esse é o DJ Guga. Tem meu respeito. O moleque é brabo. As minas tão dando pra ele. Ainda tá pedindo obrigado. Esse é o DJ Guga. Tem meu respeito. O moleque é brabo. Bora ver, Irã. Libera aí, meu filho. Obrigado. Agora tava estudando tudo. Esse é o DJ Guga. Vira a família Maguari também comigo. Um forte abraço, viu? É o pica do momento. Antes de gozar, elas já estão agradecendo. Antes de gozar, elas já estão agradecendo. Na casa do meu amigo Pato. E aí, Pato? Na casa do Pinhar é onde tudo acontece. Nós comem as piranha. Nós pode as piranha. Dá tapa na cara dela, filha da puta, agradece. O TH, FGA, é nós. FGA, FGA. Você foi o primeiro cara que me deu um soco nas costas. Você é foda, soco nas costas. Aí, aí, nós chama ela de puta. É o DJ Guga e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Guga e o Pierre e os caras tapa negócio. Alô, minha filha. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no... Família Pantanal. Helicóptero. A Paula da Terror me colou, fala, Paula. Dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar... E a força jovem do papão! Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, o meu parceiro. O meu parceiro Renan, Renan Marcelo e galera da MM, a melhor batata gourmet da cidade, estamos juntos, viu, nós? Pode chamar que ela vem. Chama, chama que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo no peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo no peitinho, balançando a bunda também. Olha como ela tá toda gostosa. Como ela tá, hein? Olha como ela tá toda gostosa. E hoje, domingo, tem Rob lá no Bolero, viu, gente? Do jeito que o Rob no Bolero, hoje, domingo. E na segunda-feira, Caribe Show. Vem curtir o Robozão. Tá na 17. O Jabara terror bicolor. Liga, tá. Do amigo Gabriel Herói. Tá pra qual mais quica? Qual mais quica? Quem vai curtir até 6 da manhã dá um grito bem alto aí. Quem tem um amigo corno dá um grito. Peraí, peraí, peraí. Faz a pergunta que não quer calar. Quem tem uma amiga bandida, dá um grito aí. O Paulinho, o Maico Alves e o Eric, futuro delegado da família Guanabara. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, Júnior. Vai analisar. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode top. Pelada, se tiver muito PDP do Barreiro, é nóis. Pelada. Eu tô vidrada, vem você. Balança a bunda agora. Eu quero ver você descer. Balança a bunda agora. Eu quero ver você descer. Balança a bunda agora. Eu quero ver você descer. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso! Oh. Vai acender do flash do celular todo mundo e quem tiver de isqueiro também acende aí! Isso, acende, acende o celular todo mundo pra ficar bonito aí! Pra gente colocar lá no YouTube, no Facebook, no Instagram! A festa lá tem roubo, bora filmar, meus produtores! Isso, liga, liga, liga tudo, acende tudo, acende tudo! Acende tudo, só vou soltar quando tudo estiver aceso! Galera da direita aqui, bora ligar aí o flash do celular! Bora acender o isqueiro aí! Bora ligar, bora ligar! O Rob na festa lá terror, tem que ficar bonito, hein? Isso, isso, tá ficando bonito! Acende o flash do celular aí! Quem gosta de fazer fumaça? Dá o grito! Oi, oi, oi, oi, oi! Comandante Subtech, and we saw, we don't stay. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, sway. For my super yak and two bowl, take. Isso, acende o flash, tá bonito. É 30 anos de terror, hein? Ai, rapaziada. Só os usuários. Canta com. Pode cantar. No ritmo lentinho. Vem, que vem. Oh, oh, oh, oh. Demorou formar. Doida! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! E doida assim! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Antigamente não existia isso não. Vem alta. Então, eu sou terrorista com disposição e vou fazer justiça com as próprias mãos. Seja com a Milok ou no joelhão, Leg Lock Kimura. Que ia dar terror, dá um grito. Um papo eu vou dar, um papo eu vou dar assim. É o quê? Nós somos papão, onde ele joga iremos ir. Até o TB, dia de repar, fortemente preparada. Várias bombas na mochila, na cintura uma quadrada. 16 de junho de 89, aterro manda até hoje. Jogo dos mané, eu fico bola. E aí, TUTB? E aí, TUTB? A firma é forte. Aqui no norte do Brasil, Belém do Pará, aterro bicolor vem sempre em primeiro lugar. Da bicharada, tomamos a faixa principal. Lá no ginásio, eles passaram mal. Dentro do setor deles, perderam a moral. Aterro bicolor é quem comanda a capital. É que o poder que vem do norte... 30 anos de terror, hein? Azul e branco tá no sangue em nosso coração. Esse é o poder que vem do norte. Esse é o bonde da caveira. Paissandu, desde pequenininho, desde menor aprendi a sempre fechar com certo posição. Desde menor aprendi a conquistar minha liberdade. E com a TUTB sempre fui na humildade. TUTB por ideal, PDC de natureza, 100% periferia. Sou da torcida mais guerreira, sou do bonde mais devido, sou do bonde da caveira. Vou te apresentar a tropa que não é de... São 30 anos de terror, hein? Então respeita a tradição que dominou a maior torcida do norte. Foi 16 de junho de 89, a fundação da maior torcida do norte, que se espalhou na capital e expandiu. Hoje é reconhecida em todo o Brasil. Pega, meu robô. Demonstra todo o seu amor. Robinson. Torcida uniformizada, teu bicolor. Esse é o poder que tem do norte uma família. É um prazer fazer parte dessa torcida. Os velhos aguardam os que estão chegando agora. Os que se foram fazem parte dessa história. Azul e branco é a cor da nossa bandeira. Nosso mascote tá ligado, é a caveira. Desde 89 nós tá comandando. Respeite a teobicolo, são 30 anos. Então respeita a tradição que dominou a maior torcida do norte. Peraí, da batida, na batida. Só quem dá terror, joga a mão pra cima. E só quem dá terror, quem fica parado vai levar um tá ligado. E quem fica parado vai levar um tá ligado. Quem fica parado vai levar um. Eu quero ver todo mundo e doidando agora, hein? E doida, e doida. Eu vou cantar o GDB, ex-presidente da Terror, tá com a gente, é nóis! Liga, solta o chip e joga o... Dança! Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. E quem fica parado vai levar o tá ligado. E quem fica parado vai levar o tá ligado. Se não tiver porta dela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De meia, tô pegando várias. Ela quer o quê? E ela maeta demais. Canta aí! Não me queria e agora. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Quem sabe aquela senhora? Mochila nas costas, radinho na cintura. Só caçando puta. Mochila, mochila nas costas, radinho na cintura. Só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Me tacaram ali, eu não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada. Pra onde eu olhava, havia piroca e eu com a buceta toda inchada. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vamos na, vamos na. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra já já terminal do chapa, hein? Já já. Chamando Paulinho Carnes no telão aí, Fagner. O meu parceiro Paulinho Cachorrinho sempre fechado com o Júnior. Paulinho Carnes. Vai comandar a festinha. Já no telão. Que vai comandar. Bora, gente, bora. Festinha. Quando eu mandar você desce novinha. Desce na vinha. Terror do Benguim. Desce na vinha, desce na vinha, desce na vinha. Vamos ver se eu acerto aqui. Vinha, desce na vinha. Quando eu mandar você sobe na vinha. Sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha. Vai descer a cremação. Sobe na vinha, sobe na vinha, sobe na vinha. Quando eu mandar você quica na vinha. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Henrique de Ferraz comprou uma moto, mas pega várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Pediu pra parar, parou. Grau, só não passa. Quem é que teu amigo feio? Aponta pro teu amigo feio. Deixa no claro, deixa no claro, deixa no claro. Aponta pro teu amigo feio que tá perto de ti aí. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Aponta pra ele, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Já? Eu sou da boca agora. Comprei uma moto, pego as novinha tudo. As novinha do Batu, minha bimbi adora. As novinha do Batu, tudo certo, gente? Minha bimbi adora. Tem piroca, tem piroca. E hoje eu quero é tu. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Tô da boca agora. Comprei uma moto, pego as novinha tudo. As novinha do Batu, minha bimbi adora. As novinha do Batu. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse beleza. Eu sou da boca agora. Comprei uma moto, pego as novinha tudo. As novinha do Batu, minha bimbi me adora. As novinha do Batu, minha bimbi me adora. Tem piroca, tem piroca. E hoje eu quero é tu. Hoje eu vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Tô da boca agora. Valorina, chega aqui, né? Rapidinho. Pego as novinha tudo. As novinha do Batu, minha bimbi me adora. As novinha do Batu, minha bimbi me adora. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse beleza. Eu sou da boca agora. Acende aqui, acende aqui. Ela é pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Você não sabe o que ela faz. Som. Já tem o melhor do Chapa pra tocar pra vocês, pra cantar pra vocês, fazer muita onda. Enquanto ele vai ajeitando tudo por ali, bora tocar um pouquinho, bora. Daquele jeito que vocês gostam. Já tem o cara. Enquanto isso, quem é que sabe essa aqui? Essa aqui. Branquinho da TU também tá lá. Terror, terra firme, é nóis. Terror do Marco. Canta aí, canta. Tem que machar, né? Eu já vivi um amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Vai com a Aves, o Paulinho. Não vejo mais. Adriano. Da outra alguém. Bora, menor. Mentiu, foi. Ah, desgraçado. Você feriu meus sentimentos. Tudo certinho aí, meu filho. Ei, outro amor vou encontrar. Pra se falar de amor, tem que falar. Eu já vivi. O melhor do Chapa, tá tudo certo o microfone aí, meu filho. E posso falar tudo que eu quero. Uou. Refazer. Apaga tudo aí, deixa no escurinho. E agora com vocês, o melhor do Chapa. Você agora é espetacular.